Eureka! Eureka! Eureka! Eureka! Eureka! Eureka! Vocês estão ouvindo mais um Eureka. E eu sou o Kainan. E nesse filme tem muita Jennifer Lawrence e pouco Joy. Eu sou o Jardel e eu quero que a Joy venda o nosso podcast. Eu sou a Monique e eu preciso de um esfregão da Joy. Aqui é o Rafael e... Mais ou menos... Então, vamos falar sobre este filme que fala sobre a história da grande, uma das grandes empreendedoras dos Estados Unidos, Joy Mangano. Nunca tinha ouvido falar dela antes do filme, mas tudo bem, ela é uma das grandes empreendedoras dos Estados Unidos. Exatamente, eu também não tinha ouvido falar. Mas eu acho que a gente não ouviu porque acho que nem existe esse esfregão no Brasil, né? É, também, pode não existir, mas ela inventou... Também a gente não é americano, né? Então vamos falar da inventora do Miracle Mop. Mop ou Mob? Não sei. Esfregão. Esfregão. Esfregão, né? Esfregão. Vamos falar da inventora do esfregão. É Mop, que a produção informou aqui. Beleza, então vamos falar da primeira parte do filme, aquela maluquice que é a primeira parte do filme. A Família Louca, a novela mexicana, né, que ele acabou enfiando no meio das cenas ali. É que, caraca, não faz, não, quer dizer, faz um pouco sentido, mas é meio ridículo, né? Porque não serve pra nada aquilo. Eu pensei que depois fosse ter alguma cena da vida dela mesmo, real, mais como a novela mexicana e tal, mas não, só ficou ali à toa. É, eu esperei que a novela mexicana ali fosse ser uma metalinguagem no filme, alguma coisa, mas talvez até era a intenção, porque tem aquele negócio de, tipo, ah, eu queria ser uma mulher forte como você, não sei o quê, mas não funcionou bem, não achei. Teve o sonho dela, né? No sonho dela, ela acabou entrando na novela. E ali parece que no sonho dela foi o define moment, assim, porque depois que ela sonhou aquilo, o filme muda completamente. E ainda tem uma parte no final do filme que eu pensei que fosse levar em consideração a novela mexicana, que a avó dela aparece, fantasma do lado dela. Eu pensei que ela ia começar a ver a avó fantasma. Mas não, ela só morre. É, ela só morre. Mas se tem uma coisa que é legal, que eu achei bastante legal na primeira parte, é a fotografia do filme. Eu achei bem interessante essa jogada que ele fez de mesclar filmagens antigas e tal, dar close nas pessoas, assim, como se fosse realmente uma novela mexicana. Mais ou menos, né? Não tanto. Mas eu achei a fotografia bem bonita. O fato da neve, daquela parte ser bastante nevada, assim, ficou bastante legal. Eu não sei, não reparei, não tenho esse olhar técnico, assim, na fotografia, mas o que eu vi não chamou muita atenção, assim. Tem alguns filmes que a gente vê, assim, depois, tipo, Os Oito Odiados, né? Uma parada que chama atenção, né? É, esse talvez foi sutil demais pra mim, eu achei normal, assim. É, eu acho que ele não tem um apelo muito visual, mas ele... Digamos que ele ficou, assim... Ele fez um bom trabalho, mas não superou as expectativas de ninguém. Eu acho que teve problema também da direção, da questão dele não saber o que ele queria. Eu acho que esse é o principal problema desse filme. Ele não saber qual direção que ele vai tomar. Ele não tinha um objetivo. Ele não fez um filme conciso. Ele tava praticamente atirando pra todas as direções. É, me parece que até o roteiro também é meio assim. É, não só a direção, mas o roteiro também tem esse lance. Sim. De não sabe pra onde que vai, né? Qual que é a história que tu quer contar? Também a trilha sonora, que na maioria das vezes tu sente a trilha sonora, dá pra ver que ela flui de uma cena pra outra e tal, mas ali não, ali no começo, eu contei, sei lá, o quê? Umas 15 trilhas sonoras diferentes, que cada cena é uma trilha sonora completamente aleatória, que não parece casar muito com a cena, mas daí a letra diz algo que tá acontecendo na vida dela e tal, achei meio piegas isso. Sonora, é, eu achei meio piegas isso, ele podia ter sido mais sutil, não tão jogado na cara, não sei o que aconteceu. Eu achei estranho também que tinha uma música, a música parava na metade, começava outra música logo depois, daí essa música também daqui a pouco acabava, começava outra. Acho que ele realmente tava atirando pra tudo quanto é lado, né? É, a direção quem foi... Quem que eu pego dessa vez, né? A direção realmente foi um problema nesse filme, foi o grande problema, eu acho. Outro problema é a família dela, né? Sim. Uma que ela só tem uma filha, que é o menino, não aparece em parte coitado, nenhuma. Coitado do guri, né? Não, deve ter acontecido alguma coisa com esse guri na metade do filme, porque tem aquela cena, famosa cena já, dele dele tossindo na caminha dele lá. E onde tá a criança? É, que não... Não, caraca, dá pra ver que não tem criança nenhuma. Acho que não tem nenhum travesseiro naquela cena. Não, não. Eu preciso falar que eu lembrei isso agora. Que ali é um erro muito grande desse filme, a criança tossir e não se mexer. E a mixagem do som, quando ela tá naquele musical com o marido dela lá. Ela vai cantar, tá muito ruim, o lip-sync tá muito ruim ali. Dá de ver que ela tá só mexendo a boca assim, né? Claramente. And afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Sim, dá pra ver. Caraca, e ainda quando ela começa a cantar, logo no comecinho, dá pra ver que foge um pouco da boca dela. Dá pra ver que o que ela tá mexendo não é o que tá cantando. É muito... E não tem... o Jardel disse. Não tem plateia também. Não, mas no começo é mais ridículo. É, não tem plateia, é verdade. Ah, ele quis fazer uma coisa artística, mas não funcionou, né? Não rolou. Não funcionou. Eu acho que ele tentou ser um diretor mais artístico e esqueceu que ele é um diretor de atores. Porque nos outros filmes dele, ele dirige atores e a situação na história e tal. Ele não tem firula igual nesse filme tem. É, tanto que os atores eles não aparecem muito nesse filme, assim, só a Jennifer Lawrence, né, que tá ali toda hora atuando, mas os outros atores, eles são mais ponta, assim, tu não tem nem a construção de um arquétipo, nem, tu não entende nem onde é que o personagem tá entrando naquela história. Ficou estranho. Eu não me apeguei a nenhum personagem. Não dá muito, porque eles só aparecem, daí tem aquela situação estranha ali, que eles ficam se incomodando e depois eles somem e nada acontece. Eles só aparecem, falam uma coisinha e vão embora. A mãe dela poderia ter tido muito mais drama ou comédia em cima disso. Mas ele ficou no meio termo, não teve nada. É, qual que foi o ponto de todo aquele plot da mãe dela? Ah, ela vê novela pra caramba, ficou o dia inteiro vendo novela. De repente aparece o... Como é que é o nome do cara? Tossan? O haitiano? Tussou. Aparece o Tussou, ela vai lá, fica meio afim do cara e é isso. Do nada ela levanta da cama e... faz comida. Pronto. Acabou. Eu acho que a mãe dela tava mais pra representar um medo que ela tinha, talvez, de se tornar aquilo. Acho que... É, mas isso não ficou tão claro assim no filme, né? Porque só uma parte do filme que ela fala isso. Ah, eu não quero virar minha mãe, que não sei o que dela, tem o rage dela, mas é só numa parte do filme. No resto, a mãe dela fica lá deitada, não faz nada da vida, ela aceita tudo que tá acontecendo. É mais a avó também que não quer que a neta se torne na filha. É que, eu não sei, tem umas coisas que... Ou esse filme é muito cult, a gente não entendeu, né? Porque, assim, tem umas certas cenas que parece explicativo demais. Por exemplo, quando o pai dela começa a quebrar tudo na casa, daí mostra aquilo, daí depois mostra que no passado ele fez isso e quebrou as coisas dela, né? Parece que foi pra estabelecer que ele tem esse comportamento e por causa disso acabou destruindo as coisas que ela construiu e tal. Mas, tá, foda-se. E daí tem outras coisas que podia ter sido construído, assim, pra gente entender mais sobre esses personagens e não é. E não tem ponto. Né, assim, que, ah, não, é isso que ele quer passar nesse momento. Fica tudo nebuloso, assim, me parece. E aí, a irmã, né? A meia-irmã, né? Que ela serve pra transmitir o ódio que ela tem dentro dela. Porque ela não faz nada e só faz todo mundo ter ódio dela. Exatamente. E a gente não sabe por que ela tem esse ódio. Porque não mostra pra gente. Mostra elas pequenas brincando lá e tal. Nem sei se são elas brincando. Não, acho que é a amiga. A amiga que ela encontra mais tarde. É, então não é. Não mostra nada delas. Não mostra por que elas têm essa rixa. Não sabe o que aconteceu. Mas tem. A gente não sabe se o pai dela tratava ela melhor ou não. Porque não mostra isso. Daí quando o pai se separou, não sabe se levou uma ou não levou. A gente não sabe. Ele levou a meia-irmã dela. E por que ela tem tanta raiva da Joy? A gente não sabe disso. Cara, pelo que eles estabelecem ali, parece que é inveja, mas tipo, meu, que motivação de filme dos anos, sei lá, 80. Caraca, inveja. Inveja da guria que inventou uma coleira que abre rápido. Isso, só isso. Porque no filme ela só inventou isso. É que essa é a parada da inveja dela, porque ela fica o tempo inteiro falando assim, ah, eu tenho ideias boas também. Ah, eu e o papai temos grandes ideias também. Não precisa ser as suas ideias, Joy. É tipo um recalque, assim, uma coisa... Só invejinha porque ela deu certo. Pô, lembrando que é baseado em fatos reais, né? Essa irmã deve estar tão puta nessa altura do campeonato. E outro que eles, no filme também, no final, eles aparecem todos quebrados e todo cabelo branco, acabado mesmo. É, o que aconteceu? Por que o pai dela tá com... Foram pra guerra? O que aconteceu com aquela merda? É, por que o pai dela tá com tapa-olho? Ele tá com tapa-olho? Ele tá com tapa-olho, ele tá com um olho tampado, cabelo branco. Você não, isso não é verdade. Ah, deve ter feito alguma cirurgia de catarata, algo assim. Caraca, mas ela era rica, não quis dar um ponto. Pô, deixa eu tapar olho. Realmente fica muito maluco esse final. Esse final é muito maluco e desnecessário. can walk down the street, there's no one there, though the pavement's a one huge crowd. I can drive down a road my eyes don't see, though my mouth wants to cry out loud. Eu tenho uma teoria, porque esse final é maluco e desnecessário. Ela morre no final. O quê? É, o filme ele não é baseado em fatos reais, na verdade a Joy morre. Sim, a velha, a avó dela fica lá falando na cabeça dela, né? Ah, ela não sabia que tudo isso ia acontecer, não sei o quê. Porque mostra ela andando na rua. E daí vai pra aquele flash forward mostrando como é que é a vida dela. E o cara tinha ameaçado ela dentro do hotel. O cara fala, tu vem aqui, como é que tu sabe que eu não vou me livrar de ti, não sei o quê. E daí ela dá aquela cartada e pra tu ver como é uma viagem, ela escreve um documento à mão. Sabe, que documento é esse que é escrito à mão? Ela fala, ah, vou acrescentar os juros e tal, ela escreve à mão, isso não vale de nada. Não, vale, vale. Não, não, se autenticar no cartório, vale. Não, não vale. E daí o cara fica assim, ó, oh, tu vem aqui nesse quarto de hotel, não sei o quê, ele dá uma ameaçada nela, e ele ia deixar por isso mesmo? Claro que não, ele deu um tiro nas costas dela andando na rua. E daí era a avó dela falando além. Que horror. Era a avó dela falando além, pô, ela não sabia que tudo isso ia acontecer e tal, se ela não tivesse morrido. Pô, ela podia ter sido atropelada também, né? Porque ela não olhou pros dois lados antes de atravessar ali. Olhando reto e colocando o óculos e foda-se o mundo. Só é, foi. Porque aquele final é muito louco, cara. Aquele final não faz sentido nenhum. Ela morreu, cara. Tenho certeza que ela mas morreu. Mas ela está viva, está comprovado no Wikipedia. Não, não, mas é a Joy de verdade. A Joy do filme morreu. Ela pode não ter morrido, né? Ela pode ter ficado viva e tal, mas pode não ser aquilo que aconteceu. Pode a avó dela do além ter imaginado que foi assim que aconteceu. Porque realmente... A velha já morreu, né? É, mas ela tá narrando a história, né? Vai saber. Ela gravou antes de morrer, aquela velha louca do caralho. Nossa senhora. Porque daí os papel do nada aparecem lá. Como? Como que foi para lá? Guardaram aqueles papel, aquele bando de lixo que ela fez? Eu acho que não, né? Porque tinha mais de 17 anos aquilo. Como que aquilo tava guardado dentro de uma caixa e do nada aparece do lado dela, na sala dela? Na mudança? Parecia que era uma mudança. É, ela ainda tava de mudança. Eu acho que a casa dela é até bonita no final do filme ali, mas dentro tá uma bagunça aquilo. Não entendi aquilo. E ela já tá começando a atender clientes e tal. Tá tudo e ainda merda. Tem tá mudança ali. Ela tá atendendo cliente. Não faz sentido nenhum. E se tu olhar, é porque ela morreu. Por ver assim, as cenas de relacionamentos que ela tem com as pessoas antes da morte dela. É tipo, ela falando pra filha dela que ela não tem que acreditar na vida porque o mundo não tem oportunidades. É, que a avó dela era uma... Eu não sei, acho que ela fala que ela tava errada, né? Sonhadora, via com a cabeça nas nuvens. É, que ela tava errada, que a vida não te dá oportunidades, não sei o quê. Se for ver, essa é a última cena dramática do filme. Essa é a última coisa que ela fala do filme. Ela fala pra filha dela não ter esperança, ela fala que ela é uma perdedora. O pai dela sai zoando com a cara dela, lá falando que, ah, é, eu fiz ela acreditar que ela não era só uma dona de casa, não sei o quê. E ela aceita tudo aquilo calada, e aí depois ela vai lá tentar resolver a vida dela e ela morre. E daí eles deram esse final feliz pra gente, mas na verdade ela morreu. A Joy morreu. Nesse filme a Joy morreu. Alegria, né? É. No sentido da palavra, alegria faltou nesse filme. Então a Joy morreu. Foi. Caso pra vocês ser não tenham comédia, entendido. Cadê a comédia desse filme? É verdade. Não tem comédia. A única parte de comédia é quando ela tá lá no... Por que 17 anos? Que coisa mais aleatória. Da cigarra, né? É cigarra? Foi bastante engraçado. Sim, da cigarra. Revoltante a questão dela não revidar a família dela, né? Pô, todo mundo jogando na cara dela que é tudo culpa dela, que ela é uma inútil, não sei o quê, e ela fica quieta. Ela não revida, cara. É revoltante. O filme inteiro esperando ela se explodir, porque ela sempre desafia. Os caras vêm cobrar mais dela, coisa assim, e ela não desafia a família dela. E daí parece um negócio inconcluso, né? É, porque o filme meio que constrói essa narrativa da família explorando ela, e tu pensa que vai ter aquele momento que ela vai dar uma reviravolta. E não, ela continua sendo explorada pela família, sendo a tola da família e ela não se impõe, né? O filme poderia ter construído a mensagem, que a mensagem seria essa mesmo, né? Que a família é assim mesmo e tal, mas ele não constrói isso, ele fica um negócio esquisito. E o que é mais revoltante, naquela cena tem o marido dela, né? O ex-marido dela. Sim, o ex-marido dela. É. E ela ali, e o pai dela, e aquela ricaça lá, a Trudy, né? Trudy, sei lá. É, acusando ela de ter falido a empresa, blá blá blá. Sendo que foi o erro de todos os outros que fez isso acontecer. E o marido dela, ele não toma uma postura falando assim, cara, vocês estão acusando ela, e ele só fala que, ah, eu avisei que ia dar merda e tal. Mas ele não toma uma postura pra defender ela. E foi uma coisa assim, parece que tá todo mundo aceitando que realmente ela falhou. E ela aceita que ela falhou, e é revoltante essa merda dessa cena. Sim, porque ela, daí ali a gente percebe que ela realmente tá sozinha. É só ela por ela. Porque a família começa a acusar dela, o ex-marido não defende ela, ninguém, e ela tem que ficar aceitando tudo aquilo sozinha, porque ela não revida as pessoas. Ela não aponta o erro das outras pessoas, ela fica aceitando tudo, toda chicotada que eles estão dando nela. Porque a avó dela diz que, não sei como, né, mas que ela foi criada desde pequena pra ser a matriarca de uma grande família e tal, sustentar a família, beleza. Tá, e isso a gente vê no filme. Mas não é muito bem explorado isso, que a gente não percebe no roteiro nada. Porque ela fica sempre aceitando as coisas, não faz ninguém se mexer, ela manda o marido embora, o pai embora, continua todo mundo lá. É, termina o filme com raiva, né? Porra, sim, caraca, eu fiquei com muita raiva durante esse filme inteiro. Muita raiva o filme inteiro, porque cada situação que acontece, cada vez vai piorando mais. E ela fica calma, quieta, falando com as pessoas brigando, destruindo coisa na frente dela, ela com calma. Como? Como aguentar isso? E aquela mãe preguiçosa que não levantava pra nada, né? Ela tinha que consertar tudo. Eu não tenho paciência pra isso. Mas isso mostra que a Jennifer Lawrence é uma boa atriz. Porque conhecendo a Jennifer Lawrence como a gente conhece nas entrevistas e tal... Eu não conheço. Tu não vê as entrevistas dela? Não. Não? Não. Se tu visse, saberia que se fosse ela ali, ela não aceitaria nada disso. Ela revidaria na hora. Ela tem atitude, tu disse. Sim, ela tem atitude. Isso mostra que ela é a única coisa realmente boa no filme. Porque ela carrega o filme nas costas. Ela atua muito bem. E a parte que ela brilha no filme é quando ela tá lá vendendo o produto dela, né? Quando ela vai realmente atrás do que ela quer pra fazer o produto dela ser um sucesso, pra ela conseguir ganhar dinheiro, pro sonho dela se realizar e tal. Essa é a parte que ela realmente tá fazendo alguma coisa no filme e não só aceitando o que os outros estão falando. E aí que o filme fica legal. É, essa parte é maneira. Ela brigando com os fornecedores também mostra um pouco de atitude que ela não tem com a família dela, né? Isso que é... complicado. É, exatamente. Ela luta pelo produto dela, ali pelo Miracle Mop, mas ela não luta contra o que a família dela faz ela passar. É só pelo produto. Ela consegue enfrentar os fornecedores, ela consegue enfrentar o Bradley Cooper lá da televisão, ela consegue enfrentar todo mundo que é fora, mas na família dela ela não reage. Não faz muito sentido isso. Ou talvez agora vendo com um olhar de mais velho, até seja aceitável, né? Que é família. Ela tem que aceitar a família inteira e tal. E ali no filme, ela é pra ser mais velha do que ela realmente aparenta. Então, ela viveu a vida inteira dela nessa desgraça. Então faz sentido ela aceitar. Que aquilo ali pra ela deve ser normal. Tudo que ela viu na vida dela, aquilo ali deve ser completamente normal. Só que pra gente não é, né? Porque a gente não viu. E o filme não explora muito isso também. Uma parte ridícula que eu achei foi aquele o ex-marido dela aparecer lá na frente do mercado com aquela russa, sei lá, aquela mulher ruiva lá, maluca, toda emperequetada lá e... Como é que sabe que é russa? Não, eu não sei que é russa. Eu só achei que fosse russa, na minha cabeça é russa. Não, mas aquela mulher acho que é onde ele cantava, daí acho que ele teve um caso com ela, pelo que deu a entender. Deu a entender que isso. Será que é aquela... Ângela, é isso mesmo. Isso, Ângela. Será que é a Ângela? É, ela fala ali no começo que era... E aqueles policiais? Eles só surgiram ali, os irmãos, tipo... E aqueles policiais, sem drama nenhum, policial aparecendo, ah, vai embora, não sei o que, vai embora. Barata voa, né? Tava... Ô, rapa! Agora sai correndo. Começa a sair correndo. Ah, meu esfregão. Daí a criança começa a chorar do nada. Por que ela tá chorando, gente? Não tem motivo. O policial nem apontaram arma, nada. Ficou assustada, tadinho. Como que ela ficou assustada? Na família dela, eles quebram uma coisa a cada 10 minutos. Como que ela ficou assustada com o policial vindo? Cara, ela já tem um irmão fantasma. Você tem que entender a menina. Ela já tem um irmão que não existe, cara. E a avó fantasma também. Caralho. E a avó fantasma é foda. Legal, esse filme foi indicado ao quê no Oscar? Foi indicado a melhor atriz. Só a melhor atriz? Só, né? Porque foi ela que salvou o filme de alguma forma, né? Exatamente. E ela ganhou o Globo de Ouro, né? Ela ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz de comédia. Que não faz sentido, né? Porque o filme não é comédia. Eu nem sei o que o filme é, porque ele também não é um drama muito bem construído. Ele não é drama, ele não é comédia, ele é... Sem ter um gênero nenhum, ele se perde como um filme bom. E não tem um arco bem definido, assim, né? Talvez o arco seja aquilo que a gente falou, que é a história do americano ganhando dinheiro, do empreendedorismo. Talvez seja esse o arco do filme que a gente pode considerar. Mas, assim, o arco dela em relação à família dela, o arco dela, a relação dela com a avó dela não se fecha. A avó dela parece um personagem de fora da história, até porque ela é narradora. As cenas que ela tá junto com a Joy é uma coisa meio distante, as duas, assim. A Joy meio que caga pra avó dela. Pois é, quando ela é criança, a avó dela, ela é quem incentivou ela a sonhar, tudo isso. E depois quando ela tá lá, já quando passa os 17 anos ali, ela ainda mais atenção pra avó dela. Tanto quando a avó dela tá morta, ela tá conversando com de negócios com o pai dela e coisa. E daí a avó dela aparece pra apertar na mão dela e fala, porra, não vacila. Mas eu acho que o problema do filme foi isso, ele não sabia qual caminho tomar. E ele precisa botar o pé no chão. Esse é o problema do David O. Russell nesse filme. É, ele quis demais e não conseguiu fazer isso. Até o roteiro ele quis demais. O roteiro tava muito na cara. Ele tava deixando, isso é uma biografia de uma mulher que conseguiu superar todas as adversidades, sendo uma americana forte, não desistindo do sonho. Isso é muito jogado direto no filme. Não que isso seja ruim, mas eu prefiro que seja mais sutil, não que seja tão na cara. Porque quando ela tá lá criança, ela desenha o passarinho lá voando e tal. Ah, eu não preciso de príncipe. Ah, o rei e a rainha vão me convidar porque eu invento as coisas e tal. Achei isso é legal, mas foi muito, muito na cara, assim. Não... Ela foi vendida como uma mulher forte. Como que ela pode deixar o ex-marido continuar morando lá embaixo, se ela não gostava dele, ela não fica com ele, e ela deixa o ex-marido morar lá? Daí vem o pai maluco e ela divide o porão pros dois morar? Não, e o pior de tudo é que daí a véia, narradora louca, que na verdade tá contando uma história que não existe, ela fica falando que, eles eram melhores amigos depois que se separaram. Mas assim, ele dá, beleza, ele dá o caminho pra ela achar o cara lá do negócio da TV e tal. Só que eles não são melhores amigos, não constrói essa relação, tu não acredita que eles são brother. Sim. Não fica assim, meu, essa galera é muito amiga, meu Deus. Não, eles não são amigos. Isso que ele manda depois, muito tempo depois, você tá quase dando merda. Sendo que ele já tava no negócio desde o começo, ele não lembrou do amigo dele que ele tinha, famosão na TV. Pois é, eu acho que por isso que tem narrador no filme, porque é preciso contar as coisas, senão a gente não ia ver. Porque muita coisa é contada, mas não é mostrada no filme. A gente não vê acontecendo. É igual o fato da amizade ali. A gente tem que aceitar que eles são amigos, porque a velha maluca morta disse que eles são amigos. É, e na verdade, se a gente for ver ali no filme, eles aparecem mais brigando, eu acho. Ou naquelas cenas de romance, né? A cena desde diálogo e amizade. Tu não vê eles falando sobre os filhos, né? Talvez até porque eles querem evitar falar do filho que já morreu, né? Que não aparece no filme. Coitado, a criança deve ter... A mãe não deve ter querido que ela participasse mais, porque... É, ela tá bem desesperada numa cena que eles estão brigando. Acho que a mãe ficou puta e tirou do filme, né, cara? É, deve ter sido isso, porque não faz sentido o guri sumir. Pelo menos isso do que colocar aquele boneco horrível do filme do Clint Eastwood. Pelo menos tirem a criança e inventem ela do que colocar aquele bebê horrível. Qual o filme do Clint Eastwood? Sniper Americano. Tem um boneco bebê que é ridículo. O Bradley Cooper tá segurando o bebê. Daí ele fica mexendo a mão do bonequinho pro bonequinho aparecer no filme que tá vivo ali e tal. Mas a criança é ridícula. A criança é horrível. Dá pra ver de longe que é um boneco. E tá naquele filme. Considerações finais agora. Vamos lá pra Monique. O que você acha? O que você achou do filme? Bom, esse filme eu fui já com a expectativa lá embaixo. Não tava muito afim de ver. E saí de lá pior ainda. Não valeu a pena. Não vale um Oscar. Tu, Rafael, o que achou do filme? Eu achei o filme... Cara, sei lá, é legal ver ela vendendo. Tem umas horas que tu ri, tu simpatiza com a Joy, só com ela. Mas é... Sei lá, eu não consigo gostar dela, cara, da Joy. Porque, olha só, ela fica rica, daí a amiga dela vira secretária dela. Nossa! É verdade. O marido dela não faz nada no... Ajudou ela a ficar rica, não faz nada. Ela fica sustentando aquele bando de vagabundo. E sabe, a última fala que ela tem com a filha dela é falando, olha, o mundo não te dá oportunidade, pau no seu cu. Que horror! E daí... E daí depois, quer dizer, não é a última fala, que depois ela tem tchau mãe, tchau. E tu vê que ela tá mega antipática no final, assim, tá, tá uma arrogante. Eu não sei, cara, não, assim, era a única coisa que eu simpatizava no filme e ainda eles conseguiram destruir isso ao longo do filme. Eu não sei, eu não entendi esse arco do filme, não, não comprei o filme. E tu, Jedal, o que achou do filme? Eu fui achando que o filme... Fui com aquela esperança de que o filme até poderia ser bom, mas apesar das críticas já estarem meio ruins, porque a gente vinha de alguns filmes bons ali, do David O. Russell, né? Só o último ali, o American Hustle, Ultrapassa, que também foi meio ruim, que a gente não entendeu. E esse aqui também, ele perdeu o rumo, eu acho... não conseguiu estabelecer o que ele queria pro filme, e realmente eu acho que só a única coisa boa do filme é a Jennifer Lawrence, que ela mereceu ser indicada, mas não vai ganhar até porque ela não se sobressai, assim, ela não tem um grande momento no filme, ela só tá com uma atuação consistente, mas nada que se destaque ali. Inclusive, não tão culpa dela, mas mais da direção, quando a avó dela morre, eu achei que ia ser o momento tocante do filme, eu achei que, caraca, agora eu vou chorar. E nada, fiquei pensando, por que eu não tô vendo Star Wars de novo? A trilha também não ajuda. Fica uma música aleatória, uma música que não condiz com a cena dramática ali e tal. E tu, Kainan, o que tu achou do filme? Eu também não tava esperando muita coisa do filme. Eu tava esperando mais pela Jennifer Lawrence, tanto que as críticas falavam que ela carregava o filme e tal. Não me surpreendeu muito. Eu esperava que ela fosse muito melhor, porque eu já vi as atuações dela muito melhor e tal, que ela ganhou o Oscar. Essa atuação aqui realmente não merece Oscar nenhum. Eu achei o filme muito maluco, eu fiquei com raiva o filme inteiro, que aquela mulher conseguiu o que conseguiu e não revidar, não se impor na vida. Caraca, tá, ela se impôs lá e tal, beleza, quando o cara apresentou errado o produto dela, ok. E depois foi atrás do chinês em Hong Kong, que não era chinês, eu pensei que era chinês, mas não era. Ela não foi pra Hong Kong. Não, ela ligou, ela foi atrás dele. Né? Ah, sim, sim. Ligou pra ele e tal, daí conseguiu os direitos. Mas eu esperava muito mais do filme, pra mim ele foi muito morno. Realmente, tem umas partes engraçadinhas e tal, mas não é engraçado. Muito engraçado, também não é muito dramático, ele fica ali no meio termo. Não vou lembrar desse filme, já nem lembro dele direito. Sessão da Tarde. Nossa, nem Sessão da Tarde. É, um corujão, tela quente. Mas, sabe o que agora, lembrando? O problema desse arco, assim, de ela não enfrentar a família dela, é porque toda a parada do filme é superação. É você ir lá e não dizer que as pessoas... Ah, o teu lugar é esse, é isso que tu tem que fazer. Não, é você ir lá se impor e vencer na vida, né? Ir lá vencer na vida e ficar rico, no caso. É você ir lá e vencer na vida. E daí justamente isso, ela vence na vida ficando rica, mas não vence na família dela, entende? Ela não tem essa superação em relação à família. Por tudo que o filme vai te dizendo, tu acha que vai ter esse momento que ela vai romper, ela assim, cara, não preciso da tutela de vocês, não preciso que meu pai fique me financiando, que a mulher dele, vocês só estão me puxando pra baixo porque é eu que tô tocando esse negócio pra frente. E não tem esse momento dela se impor, firmar o pé e superar isso. Se o filme ele tivesse outra vibe, que ele quisesse mostrar isso, tinha que ser um filme mais dramático, eu acho, pra isso, mostrar toda essa vibe de não, cara, família é assim, o arco da família é esse, é tu se incomodar com a tua família, mas tu vai estar sempre lá pra eles. É, se fosse essa parada, mas eles não constroem isso, sabe? Então é isso, terminamos por aqui. Falando sobre Joy, eu acho que a gente até falou demais já desse filme. Não merecia tanto, né? Não merecia tanto. Isso não vai pro ar. Não, mas... mas é sempre assim, quando é pra falar mal de uma coisa, vai, a gente fala duas, três horas mal dessa coisa. Quando é pra falar bem, não tem o que falar. O que a gente vai falar? Ah, foi muito bom, legal, divertido. Acabou. Falar mal é melhor. Como que ela... Como? Vai ficar só um como na edição. Não joga o seu dinheiro fora. Nossa. Ai, que merda. Enjoyei desse filme. Que Eu acho que faltou o diretor separar o Joy do trigo. Ainda bem que essa Joy não é a Joy do Divertidamente, senão... Caraca, a guria tava fodida. Caraca, mas ninguém ia suportar o filme, porque a Joy é muito chata. A Joy Divertidamente, caralho. Ela é chata? Caralho, ela é muito chata. Hã? Caralho, Divertidamente! Divertidamente! Felicidade! Vamos lá, gente! Os outros estão querendo fazer outras coisas e ela... Foda-se isso, felicidade! Não! Caraca! Caiu no Overactor de novo.